Lima Foxtrot 121, we don't have your flight en route yet. Now you're contacting Recife Center to do your plans on the system. Okay, the dispatch sent, we sent again the flight plan 10 minutes ago, so you should receive it. Roger that. We are calling now Recife Center to solve this problem. Thank you. Salvador, azul 4029, para Fusco. O 3 irá aguardar assim que o banho da Gol liberar o setor, iremos autorizar a zoom. ST, que o 37 livrar está autorizado? Correndo o RIB de solo, assim que o mesmo livrar a retaguarda livre e possui acionamento sanitário. É, estacionamento 37, livre e funcionamento freado. Índio November Alpha, local, intenções, corredor forte? Sobrevoo e toca arremetida. Confirme. Topiado, Índio November Alpha autorizado, voo local para sobrevoo em Veracruz, decola pistão no 7, curva direita, corredor a céu, controle, opera, 119, decimal, 8, aciona, 0137 no transponder, potente. Obrigado, bom, obrigado. Correto, quando pronto, some a torre 198, decimal 6, acionamento táxi e decolagem, confirmando 02 no POB. Visual cabeça, estabilizado, voando 328. 328, torre 118, meia dúzia. 118, meia dúzia, voando 328. O Gol no 600 desça para 2000, livre LS, X-ray informe estabilizado. Descendo para 2000, autorizado, vai reportar estabilizado, Gol no 600. Lima, mantém agilizando a manobra, se prepare-se para a decolagem, fica autorizado. Torre Salvador, boa tarde, Gol no 321, uma milha do externo. Gol no 328, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Continuando a aproximação, Gol no 328. Nave 24, desça 050. 924, 050. Oxi na 63, 15, desça para 4000 pés, ajuste 1013. 4000 com 1013, 63, 15. IP 5491 no solo azul no meia direita 121 no decimal 9. 219. No 8, correção Gol 697, reduza para 209. 2009, 697. No 697, desça para 2000 pés. Sim. Confirmando? 5491. 5491, no Alfa Kilo para o Paz 3. Alfa Kilo, Paz 3. Mano, Gol no 754, ponto de espera. Sim, te aguardando, mano, na posição, Gol no 754. Zero, zero, estabilizado. Estabilizou, passou, zona. Ok, completo, RS, chame torre 118, meia dúzia, boa tarde. 18, meia dúzia, obrigado, até daqui a pouco, 600. Gol no 697, livre LS, forma estabilizado. Livre LS, reporte estabilizado, Gol 697. So, that's copy, you received the flight plan and ready to copy. Clear, Golf Victor Alpha Charlie Level 330 via Upper Zulu 10 until Natal, and after that as your flight plan route. Your departure will be from runway 10 after departure, left turn on Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, and Zipar transition. Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, position. Salvador departure control frequency 119.8, score code 5031, read back. One, we could see departure runway 10. After departure, left turn on the Puka. Then Saipan route, flight level 330 initially, frequency is 1198, escorting 5031. The departure will be Puka, Papa Uniform Charlie Alpha departure, and Zipar Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Zipar transition. Zipar transition after Puka, Starway 121. It's correct, coming ready to push on gate 1-1. Could you back ready for push Starway 121? Para estar, está pregado de nós com 102.3% operando com visual. 1600, pista livre agora, tem autorizado pouso na 10, vento 130 graus com 10 nós. Autorizado pouso na 10, voo no 600. O Salvador, voo no 328, você escuta a Foxtrot. 328, taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, voo no 328, reporta. Completo LS Torre, ano 86. Gente, completa a aproximação com a torre, gol 1697. Obrigado, Sérgio. 1924, nível LS. Abre as quatro, vai postar. Oxiné 63, ano 5, mantenha presente para sequenciamento, limite ao lock, desça para 3 mil pés. Mantenha pro, limite ao lock, desça para 3 mil, me apresenta. Chegou 1697. Solo Salvador, o T31-193 está pronto para o TAC com 136 a bordo, autonomia de 4, 3 horas e 50 minutos, 0350, alternando Guarulhos. Piado, está autorizado o TAC via Juliette Alfa, me chame, confirmando, soma a torre no 186, no ponto de espera, quando pronto, o ajuste no 013. Leve TAC via Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1186, 3193, ajuste no 013. Recife, 12545, Alterno 2685. 12545, 1285, boa. Mochilé 6315, reduz para 1709. Vai Economia 00 no solo aos 22, libera a direita agilizando quanto possível, chamo solo 121 no 19. 21 nada agilizando, boa no 600. Uno 697, vento 130 graus, 10 nós, livre pouso, pista 10. Uno 697, ciente, livre pouso, pista 10. O gol no 754, visual com o Boeing da companhia, final da 10. Após a passagem do tráfego, a linha e mantém, prepare-se para a decolagem assim que autorizado. Gol no 754. T2000 de Salvador, vai voar na proa de Pelô para a chegada Bonf. Autoriza agora a ponto de ar, retenção mais à frente, é modificar e direção ao circuito, falta 7, hoje na descarga do Lula. Maravilha então, pro do VOR, reporte para a descida. Reporte para a descida, confirma como recebe? Tá, está 5/4. Delta desce para 2.000 pés, 1013, livre LS X-Ray. 2013, livre LS, Juliette Bravo Delta. Salvador, boa tarde, 4089, ponto de espera 1-0. 104089, mantenha o ponto de espera da 1-0, boa tarde. Mantém, 89, boa. Gol no 697, no solo aos 24, libera à direita, agilizando o quanto possível, chama o solo, 1-2-1, 19. Ok, no 697, sente, já livrando, com solo então 219, está livrando via eco. 5-4 são os donos estabilizados, visão com a pista e o tráfego à frente, 5 milhas. Torre, 118, meia dúzia, reduza para aproximação. Salvador, muito boa tarde, jogou no 697, livrou ao 1-0 via eco. 697, boa tarde, está aqui via Alfa, reportando para o Juliette. Ok, segue via Alfa, chamante da Júlia, então 697. No 600, ingressa via Juliette até o 03. Via Juliette para o 3, gol no 600. Alto, Ocean M3, 15, boa tarde, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Voo no 924, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, com 10 nós. Firmatei o livro pouso 924. As 97 da Gol, ingresso de Juliette até o 05. Ok, livre pátio via Juliette, posição 05, 697. Yak Serra Serra, Salvador, prossiga. Mantenha pronto, farol da barra em condições visuais. Reporte ingressando no Axé, Yak Serra Serra. Controle, gol 754. 754, boa tarde. Contato com o radar na decolagem, só 390, conforme autorizado. 390, conforme. Uno 924, solo aos 26, libera a direita e chama 121, 19. Firmativo, 219, alisado. Visuais para mudança de regras, o ajuste 1013. Que é, chance para 3000, com 1013, vai avançar para modificação, tá no galão. Puxando a 63, 15, confirmando, baixou e travou? Firmativo. Gente, o Oceané 6315, o vento agora 1-10 graus com 1-0 nós, tem livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, 1-0, 6315. O azul 4089, após a passagem do Airbus, final da 1-0, alinha e mantém cabeceira 1-0. Azul 4089. Após a passagem do Airbus, alinha e mantém 1-0, 4089, azul. Ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem, Índia November Alpha. Localizador, Juliette, Bravo Delta. Complete uma torre 118-612, bom pouso, Juliette, Bravo Delta. Obrigado. Direita e chama 121, décima 9, solo. A direita, 121, obrigado. 2, Salvador, Papa Sérgio Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, boa tarde, final da 10, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão 10. Juliette, Bravo Delta. Vitor, Índia, Juliette, mantém as condições visuais, estão no 1500 pés. Procedência, pessoas à porta. Procedência Cairu, confirme. Claro. Tom 10, vento 130 graus com 10 nós. Decolagem 10, 40 de novo. Solo Salvador, boa tarde. Chané Beatriz, boa tarde. 6315, boa tarde, deve ser a via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, chama de Juliette. Usada decolagem pista 17, o vento 120 graus, 10 nós, Índia, November Alfa. Recife, 12545, alterna 12685, bom voo. 145, obrigado. Tango Juliette Bravo Delta, cheque trem, autorizado pouso pistão 10, vento 110 graus com 10 nós. Paciente que o trem vai ser travado, Juliette Bravo Delta. Azul 4089 decola aos 31, controle agora em 119 decimal 8, bom voo. 1198-4089, apenas para sua informação na reta de decolagem, assim que a gente decolou, pássaros bem no alinhamento. Cliente, grato pela informação. Obrigado. O Índia November Alpha decola aos 31, prossegue com a proa do farol de Itapuã, chama o controle em 119.8, bom voo. 119.80 para o Índia November Alpha, graças ao regresso. Não recebo nem modo alfa nem modo tchau. Cheque seu transponder. Acionando 0203 Yankee Serra Sierra. Reporte no través de Pituaçu. Ono 0, alinha e mantém. Cabeceira Ono 0, então 3193. November Alpha, boa tarde. Mantendo condições visuais, 1.000 pés, corredor axé. Solo Salvador, é o gol no 394, informação Quebec. No 394, Galeão aprovado, 360, copia? Afirmo, prossiga. Serra, sua altitude? Serra, mantendo 500 pés. Tenta atrás, sentido oposto, corredor axé, mantendo 1.000 pés, 1.750. Serra, Serra, Serra. Vitor Índia, Juliette, proa da rotatória. Rotatória, 19, decimal 8, aciona 5036, cotege. Ok, vamos ver se eu copiei tudo. Está autorizado o Galeão, nível 360, Upper 50 até B10, após Upper November 857, teste o NDB seguro, após Upper Zulu 16, rota do plano. Decolada 10, curva direita, Dael Leda, após Leda, B10. 5036 o transponder e o controle operando em 198. Gol 1 no 394. Copiou tudinho. No 394, protegimento correto. Quando pronto, tome posicionamento no 05. Ok, copiado, obrigado. Chamaré. 1394. Claro, bem livre decolagem, o vento 1-10 graus com 1-0 nós. Está 3193. Bem livre decolagem, posição no 0, está 3193. Salvador Batalha, voo no 600, formação Quebec, autorização Natal, 390. Temos o 37 aprovado, copia? Copia. Autorizado Natal, nível 370, via Zulu 10. Decolada pista 10, curva esquerda, saída Cuca, transição Zipa. O controle opera em 199, decimal 8, aciona 5034, cotejo. Autorizou 370, com fala apresentada, via Zulu 10, decolando da 10, curva esquerda, já na Cuca Zipa. Controle 198, aloca 5034, voo no 600. Correto, voo, quando pronto, tome posicionamento no 03. Chamarendo, obrigado. Vamos dar um Skyway 121, vamos dar um 11, ready for pushback. It's clear, call me to text. Pushback here, the good device for taxi, Skyway 121. A posição 12 horas, aproximadamente 2 milhas e meia em rumo oposto, Alfa Serra 50. Então 3193, decola os 36, controle agora em 198, bom voo. Controle 1998, Santos 3193, bom dia. De Salvador, Santos 3193. 3193, boa tarde, contato radar na decolagem. Subal 380, saída da EL. Subal 380, saída da EL, 3193. Chama Centro Recife, 1-2-5, 1, alternando 3-3-25, bom voo. Azul 4089. 4089. Recife, 1-2-5, 1, alternando 3-3-2-5, bom voo. Recife 251, alternando 3-3-2-5, 4089, obrigado, bom trabalho. Passou situação e aqui é a Serra. Chame torre, 1-1-8-6, bom pouso em Serra Serra. Obrigado, Serra. Torre é o Ian Serra Serra, de Copa. Salvador, boa tarde, o 3661, 02, informação que vem. Tan 3661, aguarde Copa e Léo. Mandando Copa, né? 661. Serra, Serra, Foch, Farol, Taboão. Serra, atenção, é o 4-4, mantendo 500 pés. 193, poderia voar Dael ou Leda? Autorizado Dael, 3193. Direto Dael, 3193. Atingindo 3 mil pés, estava em condições visuais, propõe a modificação, o Juliette Campos Zulu. Regra de voo alterado, 1538, desça 1.500 pés, vou ir na proa da rotatória. Juliette Campos Zulu, vou em rotatória, reporte avistando o campo. Gente, 1.500, vou rotatória, vai abordar avistando o campo, Campos Zulu. Controle Vitorinho e Juliette, para avisar o campo. Vitorinho e Juliette, chame torre, 1-1-8-6, bom pouso. 18-6, graças, até a próxima, Júlio. Salvador, boa tarde, Papatango, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, como final do ano 7? Boa tarde, final do ano 7, dá presente, Felipe? Tran 3661, Tron cópia? Tron cópia, 3661. Tron 3661 para Ilhéus, autorizado nível 240, decolou da pista 10 com primeira curva à direita na saída da Euleda, após Leda, direto Ilhéus. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6. Aciona 5041. Confirmando, Tron 3661 no... O nível solicitado seria o 240140, confirme. Juliette, Tango Zulu. Vai passar, Zulu. Autorização, autorizado nível 140. 140, o Salda 10, conforme a gente tem, que é o que é o que é o que é o que é o controle 1998, presidente da torre 1186. 041, Tron 3661 no correto, chame para prospeccionamento. Comandante Tower 121, reflexão. Mando 5489, chamo para cópia. Comandante Tower 121, correto. X-Ray Lima, Foxtrot 121, clear taxi via April 1, Juliet, Alpha, holding point runway 10, tower 1186, QNH 1013. X-Ray Lima, Foxtrot 121. Yeah, taxi via Juliet, Alpha, holding point 10, tower 1183, QNH 1013, tower 121. Base para final, 3 milhas, Vitorino de Juliette. Vitorino de Juliette, autorizado pouso fixo no 7, vento 110 graus, 10 nós. Eu vou pousando no 7, Júlio. Engenho November Alpha, frequência livre, bom voo, terra grande. Juliette Tango Zulu, vertical rotatória, iniciando 360 pela direita. Ok, faz o 360, chama a torre 186 para ingresso de circuito de tráfego. Bom pouso, Juliette Tango Zulu. Obrigado, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, muito boa tarde, prossiga final da 17, se possível reduzido para mínima, o meu único tráfego a reportar é o Júlio, que já tá aqui na curtinha comigo, tá ok? Para evitar de senhor ter que fazer algum 360. Quem tem o 360, vou abreviar o 360, chamaria no final. Tá ok, então, Zulu, reporte final. Zulu, obrigado. Tá 3193, chame centro Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5, bom voo. 1251, 1-3-3-2-5, 3193, bom dia.